Os psiquiatras já descobriram isso há muito tempo, fazem a praxiterapia nos hospitais psiquiátricos. E na medida em que nós estejamos envolvidos com o trabalho, nós botamos ordem na casa mental, nós realizamos esse trabalho de saneamento da mente. Não ter o que pensar é caminhar para o desajuste. Mente vazia, lembremos sempre, é forja do demônio. Você quer ter estabilidade, você quer estar equilibrado, arranje o que fazer. Não fique parado, não dê asas à sua imaginação. Não deixe que os pensamentos corram soltos, porque nós não estamos habituados a pensar em ritmo de espiritualidade, de verdade, de dever, de consciência, de responsabilidade. Nós viemos ainda dos seres inferiores da criação. Nós ainda somos dominados por impulsos relacionados com o egocentrismo. O animal, o ser inferior da criação, tudo gira em torno das suas necessidades. Ele faz a vida girar em torno das suas necessidades. O egoísmo ou o egocentrismo para o animal é aquele barco que lhe permite transitar pelos domínios da irracionalidade de uma forma mais ou menos equilibrada. Agora, esse barco não serve para nós na planície da razão. Se eu atravessei os pântanos da inconsciência com o barco do egocentrismo, esse barco hoje na planície da razão vai me atrapalhar. Eu não posso botá-lo na cabeça e caminhar com ele. Eu tenho que deixar esse barco. E o trabalho é uma das funções que nos permitem superar o egocentrismo. Na medida em que disciplinamos a mente, saneamos o nosso pensamento e por aí vai. Um grave engano atendendo às tendências humanas. Bom, substituir o trabalho pelo lazer. Bom, as pessoas tendem a imaginar, como eu comentei desde o início, que o bom mesmo é não fazer nada. E é interessante que o desenvolvimento da tecnologia na sociedade em que vivemos vai possibilitando ao homem reduzir a jornada de trabalho. Hoje nós temos na Europa, por exemplo, jornadas de trabalho de 30 horas. O cidadão trabalha 6 horas por dia até quinta-feira. Então ele tem até sexta-feira, ele tem um descanso do restante das horas da semana que ele fica entregue ao não fazer nada. Ele acha que não ter compromisso de trabalho para ele é uma boa, porque ele estará realmente entregue a lazeres que lhe vão proporcionar a felicidade do não fazer nada. Esse é um engano grave e cria muitos problemas para as pessoas na medida em que elas vão reduzindo a sua jornada de trabalho e vão achando que o negócio é não fazer nada, que a felicidade está nisso. Sempre a ideia de que felicidade é não fazer nada, né? O cidadão quer sombra, água fresca, praia, televisão, cinema e por aí vai. Questão 683 de O Livro dos Espíritos. Qual o limite do trabalho? O das forças? A esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Interessante o mentor espiritual dizer que o limite do trabalho é o limite das forças. A gente fica imaginando que o mentor espiritual é um agente dos patrões, né? Porque o ideal para os patrões seria realmente trabalhar o tempo todo. Em sociedades do passado, no início da Revolução Industrial, por exemplo, nós tínhamos na Inglaterra jornada de trabalho de 16 horas. Mas não trabalhava 16 horas, ele praticamente parava só para dormir, para descansar. Com a evolução das leis trabalhistas, a jornada foi se reduzindo, foi se tornando alguma coisa compatível com as necessidades humanas, mas a gente nota que há determinados exageros. E nós temos que interpretar bem essa expressão do mentor espiritual. Quando ele fala que o limite do trabalho é o das forças, evidentemente, ele não está se reportando ao trabalho profissional. Ele está simplesmente dizendo que nós devemos estar sempre ativos, que devemos tomar cuidado com essa tendência de não fazer nada, de achar que descansar que é o ideal, quando na verdade a nossa estabilidade